Boa noite, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que momento gostoso, hein? Que louvor legal. Eu fiquei pensando assim, que eu acho que no céu não deve ser tão diferente que disso não, assim. A gente vai estar cantando ao Senhor. Estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui para a gente estar conversando um pouco mais sobre o Evangelho. Para a gente estar pensando um pouco sobre o que Deus quer para nós. Mas eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, visitar o porão da sua mente, se colocar diante do Senhor Jesus. Deus querido, obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse lugar. Eu não tenho dúvidas alguma que o Teu Espírito Santo está aqui conosco, Pai. E a Tua palavra, Senhor, afirma de que onde estiverem dois ou três reunidos, Tu estarias presente, Senhor. Obrigado porque nós podemos contar com a Tua presença e o Teu renovo. Fala aos nossos corações. Eu não tenho nada a oferecer aqui, Senhor, então sou extremamente carente de uma mensagem que vem da Tua parte. Fica conosco, ministra as nossas vidas, que nós possamos aprender um pouco mais sobre o Teu servo Neemias e que nessa noite, Senhor, nós possamos ser desafiados a ter uma vida transformada, a ir para a vida mais corajoso, sabendo que Tu estás conosco. Deus, ministra aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus, amém. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Eu queria pedir para alguém desligar aquele ventilador ali, por favor, por gentileza. Porque a gente tá, eu estou em semana de prova na faculdade e tal, e quando eu fiquei sabendo que ia ter essa oportunidade de falar aqui para vocês, eu abracei sem nem duvidar, mas aí depois eu pensei, ih, rapaz, eu nunca preguei em Neemias. Aí fui ver e tal, não tinha mensagem nenhuma em Neemias, eu fui estudar o livro e tudo. E principalmente hoje, ontem e hoje, assim, eu abri meu coração e disse, Deus, sabe, eu não quero que seja uma elaboração do meu intelecto, nada que eu possa trazer, eu quero que Tu fales aos nossos corações. E lendo um pouco o livro de Neemias, eu comecei a perceber que Neemias enfrentou uma crise tremenda. Neemias não estava presente, mas Neemias foi peça-chave, foi uma ferramenta que Deus usou para enfrentar a crise. De tal modo que hoje eu queria falar sobre como superar crises e as virtudes necessárias no caminho do recomeço. Muitas vezes na nossa vida é necessário enfrentar crises. A vida é feita de crises. E crise nada mais é do que o período de desordem acompanhado de busca penosa de uma solução. Conflito, tensão, ausência, carência, falta, penúria, deficiência, decadência, queda, enfraquecimento. E a crise pode se instalar em várias áreas. Uma delas é a crise familiar. Toda família enfrenta em determinados momentos crises familiares. E das mais diversas e das mais sérias às mais tranquilas de se enfrentar, mas todos nós devemos estar preparados para enfrentar crises no âmbito familiar. A gente enfrenta também crises financeiras e essa é muito popular. Quem não enfrentou uma crise financeira é porque realmente tá escorado em alguém ainda. Mas a gente também tem crises existenciais. Eu faço psicologia e a gente lida com isso o tempo inteiro. Crises existenciais profundas. Eu já vivi na minha adolescência uma crise existencial tão grande que me levou a Jesus. Foi a melhor de todas as minhas crises. Foi pensar na minha vida e refletir sobre isso. Nós temos também a crise de valores. E essa é uma das crises mais presentes na nossa juventude hoje. A gente, se você passar ali no Shopping Boa Vista, você vai ver uma galera que está numa crise de valores muito grande. E precisa que a igreja não seja apenas aquela que pune, aquela que põe o dedo, mas que seja um lugar acolhedor, onde eles possam internalizar novos valores, os valores do reino de Deus, do evangelho. Nós temos também a crise política. E se a gente ligar a TV, a gente vai ver que isso está acontecendo lá fora e principalmente no Oriente Médio. E essa crise política era também a crise que Neemias estava vivendo. O contexto do livro de Neemias, que já foi falado aqui, eu só queria pontuar algumas coisas, é que Jerusalém foi saqueada. Queda da monarquia e a remoção para a Babilônia de tudo que tornava Judá politicamente viável. Infidelidade para com Deus, o povo tinha abandonado algumas coisas na prática da fé com Deus. O povo tinha se afastado do Senhor. E é interessante que todas as vezes que o povo de Deus se afasta, é cacete. É lenha. E mais uma vez, o povo de Israel começa a sofrer por conta desse afastamento. 1000 anos antes, Israel entrava no Egito com 70 pessoas aproximadamente. Sai do Egito mais ou menos 2 milhões. E agora, 1000 anos depois, um pequeno grupo remanescente de 43 mil comprometidos com o Senhor, em um total de aproximadamente 2 a 3 milhões de judeus, ou seja, apenas cerca de 2% da população de judeus se entrega à obra de reconstrução, ou seja, 2% dos judeus estavam com Neemias nessa parada toda, nessa obra que Neemias precisava fazer. E ele enfrentou essa crise política, crise espiritual, e é nesse contexto de crise que a gente aprende algumas coisas acerca de como enfrentar as crises. E eu queria ser bem objetivo hoje. Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender com Neemias é a ser sensível ao outro. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, obviamente no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Nós vivemos na era chamada era da comunicação. E cada vez mais que a gente vai nas redes sociais e tal, a gente acaba se afastando. E a gente perde muito esse contato. E hoje a nossa cultura é muito individualista. E aí a gente começa a ver os moradores de rua como parte da paisagem urbana. A gente começa a enxergar os necessitados, os pobres, como consequência, e aquilo não deveria, de maneira nenhuma, tocar o seu coração. Neemias está numa boa situação, ele é o copeiro do rei, tranquilo, mas no capítulo 1, versículo 4, ele mostra o que, que ele sente quando ele sabe da dor que o povo de Israel está passando. E ele diz assim: quando eu vi isto, as notícias acerca de Israel, eu me sentei e chorei durante alguns dias, e fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Então, no versículo 5 até o versículo 10, ele coloca essa oração. No versículo 11, ele termina assim: ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Sabe, Neemias passa por uma etapa para mostrar a sensibilidade com o outro. Primeiro, ele se identifica com os que sofrem. E ele pergunta ao povo sobre o povo de Israel. Capítulo 1, versículo 2, ele diz: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. O coração dele estava lá. É o que o pastor Daniel já falou sobre o sentimento de pertença. Depois ele chora pelos que sofrem. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E sabe, diante da crise, é normal, é natural e saudável chorar. A gente vive uma neurose no meio evangélico de que as pessoas, que o crente não pode passar por situações difíceis, ele não pode chorar. E há um livro muito antigo do reverendo Caio Fábio, que diz assim: o privilégio de poder dizer estar doendo. Sabe, se há alguma dor no seu coração, não se prenda, pode chorar, fica à vontade, porque Deus não está à procura de super-heróis. Deus procura pessoas que choram, mas que ao mesmo tempo se colocam diante dele, como Neemias fez, porque no versículo 5, Neemias diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, se você tem enfrentado alguma crise e você tem chorado, eu quero convidar você nessa noite a se colocar diante do Senhor. Orar, jejuar e dizer: Deus, diante dessa crise eu não posso fazer muita coisa, mas eu espero em ti. E esse é o processo de Neemias. E depois, e o principal, é que ele age pelos que sofrem. Porque no capítulo 2, versículo 4, ele pede ao rei, dizendo o seguinte: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ou seja, ele vê a situação e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele estava longe, ele estava vivendo uma outra situação, mas ele sente aquilo. Ele não é indiferente à causa do seu próprio povo. E uma coisa, um texto, uma poesia que eu gosto muito, é de Cecília Meirelles. E isso expressa um pouco dos nossos dias. Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e o que se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido ou que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte, sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. E prestem atenção como ela termina: já não se morre de velhice, nem de acidente e nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Eu queria convidar você a pensar numa igreja que seja relevante nas causas políticas. Uma igreja que pense sobre os pobres, não apenas como a necessidade de orar por eles, mas de alimentá-los. Que pense aqueles que estão presos, não só na necessidade de orar para que eles sejam libertos, mas como de visitá-los. Porque o próprio Jesus, ele já disse que aqueles que assim o fazem, fazem para ele. Então nós precisamos pensar numa igreja relativa, numa igreja relevante, desculpem, e que seja sensível à dor do próximo. Sabe, para vencer a onda do negativismo incrédulo, é preciso ter razões específicas pelas quais lutar. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Neemias, e eu queria que você abrisse no capítulo 2, versículo 5. Isso é muito importante. É que Neemias vê a situação terrível, ora, chora, clama ao Senhor, mas ele não fica nessa situação apenas. Ele diz: eis-me aqui, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Mas para ele dizer isso, ele precisa acreditar em si mesmo. Uma pessoa que não tem uma autoestima, ela não consegue se colocar diante da crise. É necessário, nesses momentos, acreditar que se pode fazer alguma coisa. E aí eu queria falar sobre um tema que é pouco comentado em algumas igrejas ou no meio evangélico, sobre autoestima, e autoestima como fruto da certeza da estima do alto. Vou repetir: autoestima como fruto da certeza da estima do alto. Sabe, Neemias não disse: eu vou fazer alguma coisa, simplesmente porque ele disse: eu posso fazer. Mas ele disse: eu tenho um Deus que pode me usar para mudar essa situação. Eu acredito que Deus está comigo. E por acreditar que Deus está comigo e me apoia nessa obra, eu vou fazer alguma coisa. Então, a atitude que Neemias tem parte da autoestima dele, que é fundamentada na certeza de que Deus cuida de nós e está ao nosso favor. Se você quiser ver um pouco disso, leia Salmo 23, quando ele diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu confio em mim mesmo, e eu estou tranquilo comigo mesmo, é isso? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E esse tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam, fazem toda a diferença na nossa vida. Quando nós estamos enfrentando crises, é fundamental que a gente tenha a convicção de que Deus está conosco. Neemias disse: olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu vou fazer alguma coisa porque Deus está comigo. E Ele vai me usar. E Deus entrou nessa jogada comigo. E eu vou sair vencedor. Nós precisamos crer no nosso potencial, não por nossas forças, mas nós precisamos crer no nosso potencial porque Deus nos deu esse potencial. E Ele viabiliza isso. Uma coisa que eu acho interessante é que Elias, quando está naquela disputa com os profetas de Baal, ele mostra uma confiança e uma coragem impressionante. Mas aquela coragem dele não vem dele mesmo, senão da certeza de que Deus era poderoso o suficiente para fazer o que fez. Uma outra situação que a gente pode ver essa coragem, essa autoestima impressionante é Davi. Um pequenininho que cuidava de ovelhas, insignificante, até na própria casa, porque quando o profeta vai procurando um dos filhos, Davi é o último a ser citado. Mas aí, Davi fica sabendo de uma história que não lhe agrada muito. Um dos filisteus estava lá, ofendendo o seu povo, falando do seu povo, desafiando o seu povo, e aquele baixinho invocado, diz: opa, peraí, que coisa é essa? Eu vou lá. Agora, imagine você que esse Golias não era um cara da estatura dele, era um cara gigantesco, que meteu medo em toda a nação do povo de Israel. E Davi, vou lá, e vai na frente dele. E ele ameaça Davi e faz aquele discurso sanguinário. E Davi, eu acho belo quando Davi diz assim: você vem contra mim com espadas e escudo, eu vou contra ti no poder do nome de Jesus. Eu estou com o Senhor Jesus e se Ele está comigo, nada me para. Isso sim é ter uma autoestima baseada na certeza de que Deus nos estima. E nós precisamos enfrentar as nossas crises na certeza de que a gente vai entrar e vai sair ileso, porque Deus está conosco. Sadraque, Mesaque e Abidinego foram lançados na fornalha, mas ali estava o quarto homem da fornalha. Deus não impede que Sadraque, Mesaque e Abidinego seja jogado na fornalha, mas Deus dá o livramento na fornalha. Daniel é colocado na cova dos leões e Deus não faz nada para que isso seja evitado, mas Deus está ali protegendo Daniel. Sabe, na nossa vida nós precisamos ter a certeza de que Deus está conosco. Você vai enfrentar um vestibular, e aí tem uma concorrência enorme, muita gente concorrendo com você. E aí você diz: Senhor, eu não vou conseguir. Eu vou conseguir porque Deus está comigo. Eu estudei para isso, Deus vai me ajudar. E na hora da prova você ora e as coisas acontecem. Porque Deus é aquele que abre as portas e ninguém fecha. Uma outra passagem que deixa isso muito claro: grandes homens de Deus que demonstraram essa confiança, essa certeza. Caleb, quantos de vocês conhecem a história de Caleb? Caleb é um dos espias que foi chamado para observar a terra prometida. Foram 12 espias. Os 10 espias chegam e dizem: aqueles gigantes são poderosos demais e nós não vamos conseguir enfrentá-los. E o que é que Caleb e Josué dizem? Vamos e possuamos-nos a terra, porque Deus é conosco. Nós precisamos olhar a vida numa perspectiva positiva, não confiando nas nossas próprias forças, mas confiando que é possível fazer alguma coisa, porque Deus está conosco. Caleb é uma figuraça na Bíblia, porque ele mostra exatamente isso. Todo mundo diz, olha, não dá certo, é melhor a gente voltar, é melhor a gente ficar lá onde a gente estava. E Caleb diz, não, vamos lá e a gente vai conseguir. Caleb acredita que mesmo sendo minoria, Deus pode usá-lo para mudar a situação do povo. E mesmo que você pense que você é minoria, eu quero dizer para você que se Deus está com você, você é a maioria. Porque Neemias, no projeto inicial, estava sozinho. Mas ele pede ao rei, rei, me manda, porque eu vou lá e vou resolver essa parada, eu vou reconstruir os muros, porque essa situação não pode ficar como está, eu vou lá e vou resolver isso, porque tu és comigo. Você precisa acreditar em você mesmo. E não baseado nas suas próprias forças, mas porque Deus é contigo. Autoestima cristã não é confissão positiva ou neurolinguística espiritual. Não é dizer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso não ajuda em nada. Mas é colocar-se diante de Deus e dizer, Deus me usa para uma grande obra. Senhor, eis-me aqui. Me levanta para fazer um ministério relevante nessa cidade, Senhor. Me levanta aqui na Doxa para desenvolver um trabalho e aplicar os meus dons. Me levanta, Senhor, para mudar a situação de algumas pessoas que estão na rua. Me levanta, Senhor, para servir numa comunidade carente que fica aqui bem pertinho e tão pequena. Que a gente possa sair dessa situação de indiferença. Porque um jovem a mais morreu, é normal, é viciado em crack. A gente precisa ter a certeza de que nós podemos ser relevantes na vida de muita gente. Neemias enfrentou a notícia terrível, Neemias enfrenta os ataques verbais, Neemias enfrenta os ataques físicos, porque depois que ele vai para a terra de Israel e começa a reconstruir os muros, as pessoas ficam muito enfurecidas com ele e tentam até matá-lo, e eles têm que vigiar para que algumas chacinas não aconteçam ali. Ele enfrenta algumas pessoas que lançam palavras que lhe põem medo. Ele enfrenta tudo isso com a certeza de que Deus está com ele e que ele vai construir, reconstruir a cidade que está derrubada. Preste atenção nisso aqui. O discípulo tem a necessidade de confiar na parceria com Deus. Precisamos vencer nossa covardia imobilizante que nos impede de ir adiante. Quem sabe você chegou aqui dizendo, eu sou pequeno demais, eu não sei fazer, eu tenho pouco talento. Quem sabe você que é comerciante chegou aqui dizendo, amanhã, meu Deus do céu, tanta coisa para fazer, meu negócio não está andando. Não sei qual é a situação que está afligindo o seu coração, não sei qual crise você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, confie que Deus é o seu parceiro na vida. E se Deus é o seu parceiro, você está com a melhor de todas as companhias. Acredite que Deus vai usar você. Enfrente os Golias da vida. Se você olhar uma terra e nela possuir gigantes, não tenha medo, porque Deus vai lhe dar por herança. Deus é com você. Você precisa acreditar nisso. Toda e qualquer atitude negativa, incrédula, recebe como punição histórica o cumprimento de seus próprios vaticínios sobre si mesma. É aquela ideia do salmista, quando ele diz, o mal que eu temia me sobreveio. Porque os 10 espias, quando eles olham a terra, eles dizem, ah, essa terra a gente não vai conseguir. E o que é que Deus faz? Alguém lembra desse texto? Deus diz, vocês não entrarão na terra prometida. Porque o medo que eles tinham era a ausência de confiança em Deus. E Deus pune a ausência de confiança em Deus, fazendo acontecer o que se teme. Então, portanto, encare a vida sem medo, com coragem, sabendo que se Deus é com você, tudo posso naquele que me fortalece. Para vencer a onda do negativismo incrédulo, é preciso um coração esperançoso. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus é com você e vai dar certo. Essa crise vai passar, você vai ser usado por Deus, vai ser cheio de Deus e vai dar certo. E uma última coisa que eu queria falar de uma forma bem objetiva e que eu acho interessante no processo de reconstrução dos muros, liderado por Neemias, é que Neemias tem foco. Eu estava conversando com Jairo, que é técnico em segurança do trabalho, é isso, meu irmão? Eu dei uma carona para ele, vindo para cá, e eu perguntei, Jairo, qual que é um dos motivos principais de acidente? E ele confirmou que eu já sabia de que era ausência de foco na tarefa. Quando a gente tira os olhos do foco, os acidentes acontecem. E Neemias nos ensina isso, porque vamos ler a passagem que fica capítulo 6, versículo 3. Então Sambalate, versículo 2, então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do vale de Enon, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Preste atenção nesse recado agora. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Na nossa vida, nós temos uma missão. Eu gosto do texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo diz assim, irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala que se ele tirar os olhos do foco, do alvo, ele fica para trás. Então, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diante da crise, não tire os olhos da cruz. Não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da missão que Deus lhe concedeu. Um exemplo trágico que a Bíblia nos traz sobre isso é Sansão, porque Deus escolhe Sansão para fazer uma grande obra entre o povo. E o que é que acontece? Sansão tira os olhos do alvo e começa a flertar com o pecado. E a história acaba de uma forma trágica, porque um homem tirou os olhos do alvo. Perdeu o foco. Frequentemente eu conheço jovens que perdem o foco, têm chamado de Deus, mas perdem o foco. Queria incentivar você a, nessa noite, refletir qual o foco da sua vida e onde você tem colocado os seus olhos. Neemias, no processo de encontrar e se colocar no foco da reconstrução, ele avalia a situação e enfrenta a realidade, porque ele, no início de tudo, dá um passeio na cidade, vê toda a desgraça que havia acontecido e ele tem uma avaliação correta da situação. Você sabe exatamente o que você tem passado. Neemias une as forças, chama pessoas para trabalharem com ele, porque ele sabe que o desânimo sufoca a visão. Depois Neemias é perseverante, porque as coisas vão acontecendo para que a reconstrução não aconteça. E o que que Neemias faz? Ele se mantém firme, ele anima as pessoas, ele cria estratégias. Eu gosto da história de Abraham Lincoln. Vocês já ouviram a história de Abraham Lincoln? Quando a gente pensa em Abraham Lincoln, a gente fala o grande homem bem-sucedido, presidente dos Estados Unidos. Mas poucos de vocês sabem que ele tentou ser vereador e não conseguiu. Tentou ser prefeito, não conseguiu. Tentou ser deputado federal, não conseguiu. Estadual, não conseguiu. Senador, não conseguiu. E as quedas que ele ia vivendo eram sempre quedas para cima. Até que ele consegue se eleger presidente dos Estados Unidos. Na nossa vida, nós temos que fazer das nossas quedas escadas. Nós precisamos cair para cima e não desistir jamais do que Deus nos colocou. Sabe, se você caiu na fé, essa apenas foi uma queda, porque Deus está aqui para te levantar hoje e te fazer seguir no Evangelho. Sabe, as quedas não são os pontos finais da nossa vida. Deus te incentiva hoje a continuar caminhando com Ele. Neemias não dá ouvidos aos inimigos, porque esse mesmo que a gente leu aqui começa a criar histórias acerca de Neemias e começa a ofender Neemias, começa a lançar palavras contra Neemias. E o que é que Neemias faz? Neemias não dá crédito aos acusadores. Uma das maiores angústias que Jó sentiu não foi perder as coisas que ele perdeu. Foi quando as pessoas que chegaram para ele, os ditos amigos, começaram a acusá-lo de que aquilo que estava acontecendo era fruto das suas próprias ações. Imagine você ter amigos acusando você e dizendo que a desgraça que você está passando é fruto do que você fez. Que terrível. Conta uma história de que uma vez existia um mundo lá dos sapinhos e eles decidiram fazer uma corrida para ver quem chegava na torre primeiro. E havia toda uma torcida, e os sapinhos que estavam candidatos naquela corrida começaram, iniciaram aquele processo, e eles foram desistindo, e a torcida torcia contra, e dizia, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, para! E eles iam desistindo, desistindo, e o sapinho que ganhou a corrida foi ser entrevistado. E aí perguntaram, sapinho, como é que você ganhou essa corrida? E aí descobriram o segredo do sapinho. É que o sapinho não ouvia a torcida contra, porque ele tinha problema de audição, ele era surdo. Sabe, muitas vezes para a gente prosseguir no alvo, no nosso foco, é necessário que a gente não dê ouvidos a algumas pessoas que não querem somar na nossa vida. Quem sabe alguma palavra que você ouviu machucou você. Quem sabe você chegou aqui triste com alguém porque essa pessoa te falou alguma coisa. Queria incentivar você a dar crédito no que Deus te colocou nas mãos para ser feito. Para vencer a onda do negativismo incrédulo, é preciso uma mente perseverante no foco. Eu queria encerrar nessa noite, dizendo que os muros foram edificados e a ordem foi estabelecida. E você pode encontrar isso no capítulo 6. Porém, o que mais me chama a atenção foi a forma que Neemias tratou a crise. Se você chegou aqui vivendo uma crise, seja ela na sua família, no seu trabalho, crise de alma, eu queria incentivar você a estar sensível diante de Deus e a orar dizendo, Deus, o que é que tu queres que eu faça? Qual a direção que eu devo tomar? Se coloque diante do Senhor em oração, chore, clame. E se a crise é com o próximo, abra os seus olhos, não seja indiferente. Depois é necessário acreditar que se Deus é com você, nada pode te parar. Seja como Caleb que disse, possuamos a terra, mesmo que haja espias, mesmo que haja gigantes, vamos lá e a gente vai conseguir. Absorva uma visão otimista da vida, não baseada na sua própria força, não uma autoestima centrada em si mesmo, mas sabendo que Deus está do alto ao nosso favor, e Ele conta com você para essa obra. Deus está contigo. Saia daqui nessa certeza, Ele conta com você, e você pode contar com Ele. Deus está contigo. Deus está contigo. Em terceiro lugar, ponha os seus olhos no lugar certo. Para que você tem olhado? No capítulo 2, versículo 14, Neemias começa a olhar a terra. E ele estava com um jumento, um animal. E tanto era o entulho que havia da destruição, que o animal não conseguiu passar. Mas isso não impediu que Neemias começasse uma reconstrução. Muitas vezes a gente é impedido de vencer as crises, porque a gente olha os entulhos da queda. E Deus quer usar você para a reconstrução. Tire os olhos do entulho, tire os olhos do que aconteceu lá no passado. Eu gosto do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. E eu termino falando um pouco sobre esse texto. Os discípulos de Emaús estavam chorando e em crise, porque Jesus havia morrido, e junto com Jesus toda a esperança política, histórica, esperança de dias melhores, e os discípulos de Emaús frustrados estavam voltando para sua casa. E aparece Jesus, e eles não reconhecem que é Jesus que está conversando com eles. E eles dizem, e Jesus pergunta para eles: olha, o que tem deixado o seu coração triste? E aí os discípulos de Emaús falam para Jesus: és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, desconheces as ocorrências dos últimos dias? Porque Jesus, o Messias em quem acreditávamos, morreu na sexta-feira e lá, lá, lá. E aí Jesus diz assim: honestos e tardos de coração para crer no que as Escrituras nos falam. E aí Jesus começa a exortá-lo nas Escrituras, até que no partir do pão, no final da noite, depois que ele dizem: fica conosco, Jesus se denuncia. E eles dizem: ó, Jesus, é você. Sabe qual é o problema dos discípulos de Emaús, que estavam vivendo uma frustração enorme? É que os discípulos de Emaús estavam com os olhos na sexta-feira e vivendo o domingo. Jesus já havia ressuscitado. A novidade era que Jesus estava vivo, enquanto eles estavam refletindo sobre a morte do Messias. E Jesus se coloca diante deles e diz: olha, para de viver os fatos do passado, para de viver o que aconteceu, os traumas, as crises. Para de viver aquilo que ficou lá atrás na sexta-feira, porque a sexta-feira e o sábado foram vencidos, e hoje é domingo de esperança e eu estou aqui. Enquanto os discípulos de Emaús olhavam lá para trás, Jesus dizia: eu sou aquele que vive hoje e sempre. Então, quem sabe você chegou aqui olhando para os entulhos, dizendo: olha só que desgraça, meu Deus, que dificuldade no meu trabalho, minha empresa não cresce por isso e por aquilo. Saia para o dia de amanhã na certeza de que Deus é com você, e você precisa olhar a vida na certeza de que vai dar certo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é comigo. Tire os olhos dos entulhos. Pessoas tardam as suas curas existenciais, emocionais, espirituais, porque elas olham para os entulhos. Eu acho belo, muito bela a atitude de Neemias, que não dá crédito para aqueles muros no chão, para aquelas portas queimadas. Pois ele chega lá e diz: eu vou reconstruir isso aqui. E ainda que no início sozinho, mas ele chega e diz: eu vou reconstruir isso aqui. Quem sabe você chegou dizendo assim: ah, amanhã é segunda-feira, meu Deus. Saia daqui hoje dizendo: amanhã é segunda-feira de esperança. Eu preciso olhar para o domingo de esperança, para viver uma vida diferente e enfrentar a crise. Tire os olhos dos entulhos. Aprenda a ser sensível. E acredite que se Deus está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará com ele também todas as coisas? Deus ama você, independente do que aconteceu. No caminho de restauração, Deus está com você. E ainda que você precise enfrentar os Golias da vida, Deus está com você. E ainda que sejam muitos profetas de Baal, Deus está com você. Saia daqui na certeza de que amanhã pode ser um dia totalmente diferente. E pode ser o início da reconstrução enfrente a crise com sensibilidade na alma, com coragem na consciência e com os olhos no alvo, que é Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Queria pedir que você fechasse os seus olhos. Como têm sido os seus dias até aqui? Quem sabe você tem enfrentado uma crise. Quem sabe uma crise na família. Quem sabe uma crise financeira. Quem sabe tudo ao seu redor está bem, mas você não está bem. E você não sabe nem como fazer e o que fazer. Eu queria convidar você hoje, a exemplo de Neemias, a se colocar diante do Senhor em oração e dizer: Senhor, eu sei que eu não estou só nessa crise. Me usa, Senhor, para reconstruir aquilo que o tempo destruiu. Me usa, Senhor, para refazer aquilo que se perdeu na história. Quem sabe é a tua própria fé que está destruída, como os muros de Jerusalém, e você precisa aos poucos começar a reconstruir. Esteja sensível à voz do Senhor e diga: Deus, o que é que tu queres de mim? Saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos enfrentar qualquer batalha, qualquer luta da vida, na certeza de que Deus é conosco. E se Deus é conosco, nós somos maioria. E em nome de Jesus, não tire os olhos do alvo. Se alguma coisa machucou seu coração, uma palavra, fatos que aconteceram lá no passado, geraram traumas para você, eu quero dizer que passou, porque isso foi sexta-feira de morte, isso foi sábado de terror, de desesperança, mas Jesus é hoje, o dia de domingo de esperança, e Ele está com você. E é possível que você esteja falando de Jesus para Jesus, e um Jesus que ele mesmo não conhece, porque você está vivendo a desesperança. E Jesus diz: olha, filho, se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a circunstância seja difícil, ainda que a crise seja aguda, mas eu estou contigo. Pelo que não temerei, ainda que eu for lançado nas águas, elas não nos submergirão. E pelo fogo as chamas não arderão em nós. Porque a presença do Senhor Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Deus, cuida de nós, Senhor. Nos abençoe na segunda-feira que nós vamos enfrentar amanhã. Que nós possamos tirar os olhos dos problemas, das fraquezas, dos vacilos, dos conflitos, das carências, e colocar os olhos, Senhor, na promessa que Tu tens para nós, Senhor, que anima e reanima o nosso coração a cada dia, Senhor, porque se Tu estás conosco, Senhor, nada mais nos faz falta. E embora, Senhor, nós tenhamos que enfrentar os vales da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco, Senhor. Dá que os nossos olhos possam estar no alvo, e que o nosso alvo seja Jesus. Dá, Senhor, que nós possamos ser sensíveis, não só às nossas dores, mas às dores do próximo. Que nós possamos acreditar de que tudo é possível àquele que crê. Nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém.